havendo ventania. Agora que estou solto na vida, me leve pra qualquer lugar. Me leve, mas não me faça voltar. Aquelas tardes, daquelas tardes.